subindo o morro pra tentar se divertir. Mas já disse que não tem, e você ainda quer mais. Que você não me deixe em paz. Que você não me deixe em paz. Desses 20 anos nenhum foi feito pra mim. E agora você quer que eu fique assim igual a você? É mesmo, como vou crescer se nada cresce por aqui? Quem vai tomar conta dos doentes quando tem chacina de adolescentes? Ah, como é que você se sente? Como é que você se sente? Em vez de luz, tem tiroteio no fim do túnel. Oh, oh, oh, sempre mais o mesmo. Não era isso que você queria ouvir. A bondade sua me explicar com tanta determinação exatamente o que eu sinto, como penso, como sou. Eu realmente não sabia que eu pensava assim. E agora você quer um retrato do país, mas queimaram o fio. Queimaram o filme. Enquanto isso, na enfermaria, todos os doentes estão cantando sucessos populares. Sucessos populares. Sucessos populares. Sucessos populares. Todos os índios, índios, índios foram mortos, mortos, mortos, mortos. Ah, eu sei, mas assim, é muito mais intenso tocar para assim, pessoas que estão próximas e tocar com violão, putz. Na hora da enfermaria ficou uma coisa cinza. Me lembrei de uma porção de coisas que estão acontecendo. Não se esqueçam sempre, crianças. Safe sex or no sex at all. Entendeu? Sexo seguro. Pode fazer tudo, quando não esteja com camisinha. Isso é importante de lembrar.